escuridão. Vem orbitar meu coração. Como toda folha que a deriva vai, sonha com o vento que um dia vai te levar. Nossas mãos.